E o 5972 desça para 2000 pés. 2000 pés e o 5972. Bom dia, Horner. Web 6747, chame Recife, 1251. 1251, uma boa. Boa. E o 5972 está autorizado a aproximação em LR. Autorizado IRS, 5972. Oceano 6212, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque do trem, chame a torre, 1186. 186, até daqui a pouco. É. Controle Salvador, boa noite, o trip 5515 passando através de Conde, informação alfa. 5515 é o controle, está em contato, radar na posição informada, voe bom para chegar a bomba, ajuste do altímetro 1020. Quando estiver pronto, vai prosseguir até 5000. Quente pro de bom e no ideal para 5000 com 1020 na ajuste 5515. Localizador, viu 5972. Positivo, reduz a cheque do trem, chame a torre, 1186, Rio 5972. 265972. Controle Salvador, Oceaner 6313. Oceano 313, controle Salvador, está em contato radar. Quando possível, Dael. Livre. Opa, pronto, Dael, obrigado. Cinco, iniciando descida, abandonando no 40 para 5000. Gente. Salvador, trip 5-5-5. Siga. Tem confirmado a gentileza no Piposo? Número 1. Teria a possibilidade de voarmos pelo ou Duna, se possível? Capitão, normalmente a gente faz esse tipo de procedimento, mais precisamente este operador que vos fala, mas eu tenho autorizado aqui uma saída Momo, aeronave da Passarelo, por esse motivo o senhor ainda está navegando o bom, senão eu já tinha autorizado o Duna há muito tempo. Certeza. Muito obrigado aí pela atenção, valeu. Controle, Salvador, passageiro 2224, boa noite. 2224, controle, boa noite. Qual pro ideal para Juazeiro? Até escuta, senhor. Controle, Salvador, no Bravo Fatano, solicita instruções a nível 1-0. Autorizado. Bravo. Zero no 2, e para você? Zero no 2? Firmo. Ok, direto Juazeiro. Direto Juazeiro, grato. Trip 5515, 2000 pés, Simbra autorizado. Autorizado, 2000 pés, trip 5515. Oi, Simbra. Autorizado, Simbra, trip 5515. Oceano 313, chame Recife. A frequência é 125. Recife 125, obrigado, boa noite. Boa. Olá, Salvador. Boa noite, Algono 074. Autorização Guarulhos 380. Formação Alfa. Sentinel 074, Alfa, está correta? Por gentileza, eu faço a chamada em 118.62. 86. 3178, este é o controle, Salvador, meu cordial. Direto Duna 4000, ajuste 1020. Direto Duna 4000, PS 1020, 131.78. Web 716 Salvador, ajuste agora 1020, direto Duna 5000. Duna 5000, 716, obrigado. Segura 5, reduza para aproximação, cheque para pouso, aproximação já está autorizada, aguarde transferência de comunicações. Gente reduzindo, aguardando, trip 5515. Visão 78, cruza a linha do litoral, voa sobre a água, 2 mil pés autorizado. 2 mil pés autorizado, 103, 178. Salvador, boa, até 3305 para Alfa, desce para 1-5-0. 3305 Salvador, desça para 6000, ajuste 1020, direto Duna, está seguindo a aeronave da WebJet. Direto Duna, 1020, 6000, desce, 3305. P5515, aproxima-se do externo, checa o trem, chame a torre, 1186. 786, TP 5567. Período 2224, chame Recife, frequência 12685. 12685, boa noite, bom serviço. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, Oceano 6224, ciente da Alfa. Oceano 224, controle, desça para 8000, ajuste 1020, 250 nós na velocidade. 8000 com 250 nós, 6224. Rap 5796, cruza a linha do litoral em Boipeba, direto para 3.000 pés com 1.020, inicia o voo sobre água. Descendo para 3.000, objeto 5796. Para sua informação, tráfego 1 hora 10 milhas da aeronave da Webjet, reduza para 250 nós. Otan 3305, desça para 4000. 4000, 3305. Oceano 6224, desça para 5000. 5000, 6224. Papa Romeu Bravo Alfa Tango, aproxima-se de Conde, serviço radar terminado, chama Aracaju 203. 3178, livre, aproximação e aliás. Livre aliás, 3178. Web 716, desça para 2000. 2000, objeto 7 no meio. São 3305, vetoração, vai na proa 055, na proa 55 até 2000 autorizado. Tem como limite localizador. Proa 055, limitado como localizador 2000, 3305. Senador 24, passa 10000, velocidade 220. 220 vai reduzir em 224. Sendo 6224, vetoração, curve à direita, voe na proa 180, falha de comunicações, voe Simbra Magnética 070, número 4 para a proa. Direita, 180.